Vou deixar de sofrer e vou viver em paz. Quando você voltar, vai ser lindo demais. Vou deixar de sofrer e vou viver em paz. Querida, quando você voltar, vai ser lindo demais. Vou deixar de sofrer e vou viver em paz. Quando você voltar, vai ser lindo demais. Vou deixar de sofrer e vou viver em paz. Menina faceira, eu te amo. Menina faceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo. Menina faceira, eu te amo. Menina faceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo. Bodega do Maguila, só se fala em outra coisa. Simplesmente gostaria que você me esquecesse. E pra lugares bem distantes de onde eu moro, desaparecesse. Eu fui um bobo acreditando em você até agora. É um favor se você for. Bastante para que eu viva bem. Desapareça e se tem vergonha, nunca mais volte aqui. Fui enganado, mas agora decidi. Pois não sou trouxa e nem brinquedo de ninguém. Eu simplesmente gostaria que você me esquecesse. Distante de onde eu moro, desaparecesse. Eu fui um bobo acreditando em você até agora. É um favor se você for embora. Desapareça, desapareça o mais depressa que puder. Me deixe em paz e vá viver. Bastante para que eu viva bem. Desapareça e se tem vergonha, nunca mais volte aqui. Fui enganado, mas agora decidi. Pois não sou trouxa e nem brinquedo de ninguém. Tá aí, você ouviu Ronaldo Adriano, Desapareça. Antes eu toquei Adelino Nascimento, Menina Faceira, e abrindo a sequência, a Cisão Chamego Bom. É isso aí, boa mesmo é a nossa sequência, né? A Bodega do Maguila sempre trazendo o melhor da música. Pois é, meus amigos, infelizmente, né, não deu pro Brasil. Juan Lemetz estava certo, semana passada ele preveu aqui que o Brasil iria ser eliminado da Copa do Mundo, graças aí àquele cântico maligno, né, ele bem disse. Mas, antes da gente saber da eliminação da seleção, a gente gravou esse quadro, né, a volta da narração maluca. Para não desperdiçar, nós vamos exibir aqui dois narradores que a gente convidou, os meus amigos Vinícius Lorenzi e Wallace Lopes. Eles vão aqui testar se são bons mesmo de improviso, como tem que ser. Eu vou dar a eles dois lances, eles vão ter que narrar no improviso, né, e você vai ver como é que isso terminou, tá certo? Tá chegando agora a narração maluca na sua Bodega do Maguila. Alô, torcida brasileira! Aumente o volume, porque os melhores narradores do rádio vão ser desafiados aqui, na bodega. É a narração maluca no ar. Muito bem, começando mais uma Narração Maluca, um quadro que a gente começou lá no ano passado, na época da Copa do Mundo, e resolvemos trazer de volta aqui, né, já que a Copa do Mundo também está acontecendo, só que a Copa do Mundo feminina, e aí a gente resolveu ressuscitar esse quadro aqui, trazendo alguns amigos, né, alguns amigos narradores, para eles mostrarem que são bons realmente, são bons de gogó, são bons de improviso, e eu trouxe aqui duas figuras fenomenais da radiodifusão, duas caras novas da geração aí atual do rádio esportivo brasileiro, e eu vou começar chamando ele, diretamente do Rio Grande do Sul, ele que faz parte da equipe esportiva da Rádio Metrô e também da Jornada Imortal Tricolor, cobrindo aí os jogos do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, ele, discípulo de Paulo Brito, Vinícius Lorenzi, seja muito bem-vindo. Beleza, Ian, muito obrigado aí pelo convite. Eu espero que eu consiga cumprir os desafios aí. Exatamente. A gente bota no pesado mesmo. E juntamente aqui com o Vinícius está o nosso amigo direto do Rio de Janeiro, um grande narrador também, um grande nome aí da nova geração, faz parte da equipe esportiva da Rádio Metrô. Falando com ele agora, Wallace Lopes, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo você, amigo ouvinte aí do Bodega do Maguila, né, nessa narração maluca, né? Vamos participar, uma honra estar aqui participando com você, Ian José Silva. A honra é nossa, meu querido. Então eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Vocês vão ter 2 minutos para poder desenvolver um lance, que eu vou passar aqui o esboço para vocês, e vocês vão ter que se virar, vão ter que improvisar. Se um quiser entrar no lance do outro comentando também, fica bacana, certo? Fica uma interação bacana. Então eu vou começar pela ordem alfabética, eu vou chamar o Vinícius primeiro. Né? Vamos lá, Vinícius. Seu desafio é o seguinte: vai ser uma cobrança de falta. As jogadoras começam a discutir quem vai bater a falta. Aí descamba para assunto pessoal e vira uma pancadaria. Você tem 2 minutos para desenvolver o lance. Valendo! Ok, tem uma falta perigosíssima aí para fazer a cobrança. O time brasileiro. Pode ser o time brasileiro? Pode, pode. Improvisa tá aí. Bom. Vai. Tá, vamos lá. Ok, tem uma falta perigosa o time brasileiro para fazer a cobrança. São 3 jogadoras em torno da pelota, em torno da bola, para ver quem vai bater essa falta. É uma falta perigosa, um momento importante da partida. Aí há conversa ali para as 3, qual das 3 irá fazer a cobrança, se vai ter jogada ensaiada ou não. Mas olha ali, agora elas começam a discutir entre si, rapaz. Que é isso? Empurra dali, empurra daqui, puxa o cabelo dali, mas que é isso, rapaz? Aí o juiz é obrigado a intervir ali para acalmar o ânimo das 3 jogadoras brasileiras. Mas o Wallace Lopes, que é isso? Que aconteceu ali, Wallace? As 3 começaram a bater boca. Isso. Eu acho que elas se inspiraram tanto no programa do Ratinho. Acho que antes ela estava vendo casos de família e falaram assim: acho que vamos fazer um react ao vivo aqui, um remake, para poder fazer dentro de campo, né? Porque tem que mostrar também como é que é o negócio, hein? Vamos ver, cachaça vai esquentar, Lourenço. É, agora elas seguem batendo boca ali, olha só. O juiz chega para tentar apartar a briga, mas as quase estão indo a vias de fato ali. Eu achei que ia rolar tapão na cara, achei que ia rolar puxão de cabelo ali, mas por enquanto tá só no empurra-empurra, na bateção de boca ali. Mas realmente um lance curiosíssimo, uma falta importante para a seleção brasileira. 30 minutos do segundo tempo, tá 0-0 a partida. Quem sabe tem alguém de peruca aí no meio, hein, Lourenço? É, pode ser aplique no cabelo, né, que atrapalhou ali. Pô, tu tá usando aplique, não sei o quê, coisa e tal. Mas que barbaridade, será que alguma falou pra outra ali que algum assunto de cunho pessoal, né? Pode ser também, né? A gente não sabe porque a gente não conseguiu fazer leitura labial daqui, muito longe, a câmera também não conseguiu focalizar direito ali o rosto das jogadoras. Acabou o tempo, obrigado Vinícius. Agora, meus amigos, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com um desafio pro Wallace. Será que ele vai conseguir fazer o lance aqui que a gente inventou para ele improvisar? Você vai saber daqui a pouquinho, 2 minutinhos, aqui na Narração Maluca, na sua Bodega do Maguila. Sai daí não, hein? A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Mega Shopping, em Horizonte, Ceará. Sua loja de preço único. Qualquer peça, apenas R$20. Siga nosso Instagram, @ Mega Shopping Horizonte. Venha economizar e se vestir bem no Mega Shopping 20. Variedades em moda feminina, masculina, infantil, juvenil, slim e plus size. Moda evangélica, católica, moda praia, moda íntima, calçados e sandálias, bolsas, acessórios, eletrônicos, utilidades, maquiagem, perfumaria, brinquedos importados e nacionais, cama, mesa e banho e muito mais. Qualidade e durabilidade de shopping com preço de fábrica. Avenida Presidente Castelo Branco, 4568, Centro de Horizonte, Ceará, ao lado da Farmácia do Trabalhador. A imobiliária Valéria Imóveis está com excelentes casas prontas para morar, com grandes promoções. Casas no centro da cidade e em vários bairros de nossa cidade. Você que é autônomo ou trabalha de carteira assinada, aproveite a grande oportunidade de realizar o seu sonho de sair do aluguel com a Valéria Imóveis. Compra e venda de imóveis sem burocracia e enrolação. É com a gente! Corretores com experiência no mercado e taxas justas que vão fazer você sorrir demais. Entre em contato com a nossa equipe para ter a melhor solução para o seu problema. Maiores informações, ligue 85 99150 7575. 85 99150 7575. Realize seu sonho da casa nova com Valéria Imóveis, a melhor em Horizonte. Conhece o Rapidinho Mob? Não! Rapidinho Mob aplicativo está em Horizonte para levar e trazer você com segurança e comodidade. Contamos com motos e carros. Baixe nosso aplicativo no Play Store ou iOS. Rapidinho Mob, segurança, rapidez e o menor preço da região. Esta é a 104,9 FM. Todos os dias, a toda hora. Toda hora. Ao seu lado. Testada. E aprovada. 13:25. O pior programa do rádio está de volta. Narração maluca. Muito bem, de volta aqui com a Narração Maluca, hoje com dois grandes narradores da nova geração do rádio esportivo brasileiro, em clima de Copa do Mundo feminina. Sim, por que não? A gente tem que pagar pedágio também, tem que sinalizar a virtude, então estamos fazendo aqui essa Narração Maluca mais do que especial. Estamos aqui com o Vinícius Lorenzi e também o Wallace Lopes. Já fizemos a narração com o Vinícius, agora vai ser tu, Wallace. Vamos ver qual é o seu desafio. Você vai fazer o seguinte: em 2 minutos você vai narrar uma cobrança de pênalti, só que a jogadora vai bater o pênalti e não se decide em qual lado chutar. Ela vai e volta, não chuta, tá bom? Você vai narrar esse lance, se o Vinícius quiser comentar também, pode ficar à vontade. 2 minutos, contando, valendo! E lá vai para a cobrança de pênalti a Suelen, muito preparada, muito decidida, e ela vai cobrar o pênalti. Aí, rapaz, o que está acontecendo agora? Será que ela ficou com medo da goleira Solange? Lá vai Suelen pra bola, correu, eita! Não, ela não fez isso. Ela passou e retornou a bola pra trás, Lorenzi. Mas o que que é isso? Será que ela tá com medo mesmo de bater esse pênalti? É muita responsabilidade, né? Mas realmente muito, muito curioso aí. Lá vai Suelen, a goleira Solange tá botando medo nela e falou o seguinte: se você fizer gol, eu te pego fora do estádio, hein? Lá vai Suelen, correu, bateu não, rapaz. Ih, rapaz, eu acho que ela tá com medo da goleira Solange, Vinícius. Que coisa, outra vez ela fez a mesma coisa. Eu acho que agora o juiz faz o correto, né? Ela tá retardando o prosseguimento do jogo, o juiz pega e dá um cartão amarelo aí para a Sueli por não bater o pênalti. E agora vai trocar a cobradora aí para ver se cobre esse pênalti de uma vez, né, Wallace? É, ainda mais é a terceira vez, terceira e última. Lá vai Sueli, correu, minha filha. É, ela chega perto da juíza ali do jogo e fala assim, ó: O meu negócio não é futebol. Eu acho que o meu negócio é trabalhar em outra coisa, botar um currículo no shopping. Eu não quero arrumar confusão com a Solange e eu prefiro ficar fora do estádio. Eu quero ficar longe de briga de torcida. É um absurdo, seu Ian José Silva. É verdade. Muito bom, cara. Muito bom. Show de bola. Parabéns. Parabéns, sensacional. Mas enfim, estamos chegando ao final aqui da nossa narração maluca. Quero agradecer ao Wallace e ao Vinícius por terem aceitado o convite, né? A insistência da gente querer fazer esse quadro. Começando pelo Vinícius, suas considerações finais, faz seu jabá aí, pode ficar à vontade. Maravilha, eu que te agradeço aí o convite, a insistência do convite, porque na verdade eu sempre quis participar, né? Mas acabava não dando, né? As datas. O jabazinho aqui é só divulgado meu canal no YouTube é Vinícius Quetz Lourenço, que você pode. Como meu sobrenome é meio difícil, né? Você só pesquisa ali, bota o arroba ViníciusKL1. Também no Twitter, esse é o meu arroba ViníciusKL1, que agora vai mudar essa merda desse Twitter, vai virar X aí, X, lá eu. É, o X. Ah, mas X-Burger. É, o X-Burger, né? Mas por enquanto é Twitter ainda, viu, gente? Pode pesquisar lá ViníciusKL1. E no meu Instagram, que eu tava esquecendo, que eu tava tentando lembrar qual que tava faltando, é o Instagram, que é arroba Lourenço com SI _ Vini. Lourenço _ Vini. É isso aí, muito obrigado pelo convite aí. Wallace, suas considerações finais. Bem, amigos do Bodega do Maguila, foi um prazer imenso estar participando aqui desse projeto, né, do Ian José Silva, que é muito competente, faz muito bem o trabalho dele. É uma honra, cara, estar participando aqui com esses dois rapazes aqui sensacionais. Meu Instagram é o WallaceLopes14, com dois L's, e o Twitter é @WallaceLopes21. Muito bem, então mais uma vez agradecendo aqui a disponibilidade dos senhores, agradecendo a paciência também, terem aceitado o nosso convite, passar vergonha em rede nacional. E é isso, finalizando mais uma edição da Narração Maluca. Quem sabe em breve a gente volta com mais narradores, com mais lances insólitos, aqui especialmente pra você ligado na Bodega do Maguila. Mas não desligue, porque tem muito mais coisa até o fim do programa. Três dicas para viver melhor: comer feijão, tomar uma taça de vinho por dia e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Tá aí, você ouviu Narração Maluca. E ó, pra você que segue o nosso Instagram, @bodegadomaguila, vai ter um extra lá, viu? Eu desafiei o Vinícius e o Wallace a imitarem uma pessoa, imitarem um famoso, narrando um gol. Ficou impagável, show de bola. Confira lá no nosso Instagram esse extra do Narração Maluca. Nosso Instagram é @bodegadomaguila. Mas sem mais delongas, vamos de abraços, né? Pra gente que se liga na gente. Aquele abraço! Rapaz, eu quero pedir mil desculpas, porque chegou um áudio aqui semana passada, na correria, eu até respondi, mas eu não coloquei aqui no ar. Quero mandar um abraço ao meu amigo Dedé Moraes e toda a turma boa lá no sítio Tapajós, em Senador Pompeu, no estado do Ceará, escutando a gente pela Regional FM 88,9. Ele mandou áudio aqui, vamos ouvir? Boa tarde, meu amigo Ian Silva, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Da Bodega do Maguila. Exatamente. Senador Pompeu, no estado do Ceará. Tô curtindo aqui seu programa pela a rádio 88,9. Regional, Rádio Regional 88,9. Maravilha. De Milhã, que é o município próximo aqui. Show de bola. Pega em toda a região, mais de 11 cidades. Amigo da gente, beleza? Maravilha. Um grande abraço, meu querido. Valeu. Prazer, hein, estar ouvindo o seu programa, beleza? Show de bola. O prazer é nosso. Audiência mais do que qualificada. Obrigado aí a galera de Senador Pompeu, Milhã e toda a região. E a todas as rádios também, né, que nos transmitem. São mais de 100, não vai ter como a gente mencionar todo mundo, mas pelo menos algumas a gente cita aqui, né? Por exemplo, a galera lá de Araranguá, Santa Catarina, meu amigo Márcio Reis e a galera boa da Rádio Terra Play, da Araranguá Hits, da União 87D também. Pessoal da Rádio Metró, da Shockwave Radio. Galera de Severiano Melo, no Rio Grande do Norte, da Bom Lugar FM. Também de Serrinha dos Pintos, que nos acompanha pela Voz Serriense 104,9. Brejinho, galera da RCBFM, meu amigo Ocean. Pessoal também de Aracaju, Cabo Verde. A galera de Aperibé, no Rio de Janeiro, meu amigo Maro e toda a turma boa da Educativa FM 87,7. A galera também de Vila Nova Nova do Piauí, sim, Fronteiras Piauí, Regeneração, Baixão do Tamboril, Buriti dos Montes, meu amigo Antônio e a galera da Top FM 104,1, também o Leandro e a turma boa de Barra da Alcântara, ligados na gente pela Ativa FM, e a galera também de Vigia Pará, que nos acompanha pela web rádio Conexão Alegria, galera também agora de Londrina, que tá com a gente, né, pela Frequência Básica Web, meu amigo Alisson Cortiche, Dona Dirley Detmer e a galera da Palotina FM, né, 87,9, a galera de Minas Gerais, alô pessoal de Almenara, da Rádio Clube do Vale FM 102,5, também meu amigo Romildo Júnior e a galera boa de Simonésia, escutando a gente pela Princesinha FM 98,5, Cristiano Oliveira e o pessoal da Rede Rural de Rádio, lá de Maripá de Minas e Senador Cortês. É isso aí, daqui a pouco eu mando mais abraços, porque agora chegou a hora dela. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Exatamente, Adilson pediu e vai ouvir Márcia Ferreira, Vem Me Namorar, é o nome da música. Depois eu trago o bonde do forró, volume 2. E eles cantam pra gente Sempre Seu Homem. E fechando a sequência, de Cro, ele mesmo, Joãozinho e Sua História. Três carimbadas e mais uma sequência, atualmente o volume. Não esqueça, hein, participe, 89999927022. Volto já. Meu amor, vem me namorar, vem ficar comigo, pois eu quero te dar tudo isso que falem. Meu amor, vem me namorar, vem ficar comigo, pois eu quero te dar. Te dar o meu corpo, te dar o meu prazer. Diga que não some, me diga que virá. Traz outro lugar, sonho da verdade eu fiz. Fui querer chorar, percebi que sou feliz. Meu amor, vem me namorar, vem ficar comigo, hoje eu quero te dar. Ouça o que falei. Meu amor, vem me namorar, vem ficar comigo, hoje eu quero te dar. Luz do pensamento, vem me dar a mão. Chega e me consome, te dou meu coração. Tu traz outro lugar, sonho da verdade eu fiz. Fui querer chorar, percebi que sou feliz. Meu amor, vem me namorar, vem ficar comigo. Bodega do Maguila, oba! Bonde do Forró, volume 2! Olha o nosso amor valer, quando a gente fez a primeira vez. Que lindo como aconteceu, desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando dei

Tá aí, você ouviu o grande e saudoso Dicró, Joãozinho e sua história. Eu acho que só a Bodega do Maguila e o programa Silvio Santos são os únicos programas que tocam Dicró ainda, né? Enquanto a gente não é cancelado, a gente segue tocando. Antes eu toquei Bonde do Forró, Pra Sempre Seu Homem, e abrindo a sequência, Márcia Ferreira, Vem Me Namorar, a pedido do nosso amigo Adilson, lá de São Paulo. Vamos mandar mais abraços agora pras rádios que se ligam na gente. Aquele abraço! Exatamente, mais uma vez reforçando, hein, galera? Nosso Instagram, arroba Bodega do Maguila. É, siga lá, viu? É, um abraço aqui, não posso esquecer, aos amigos de Primavera do Leste, em Mato Grosso, meu amigo Professor Chicão, também o José Carlos e a turma boa lá da Satélite FM 104,9, o pessoal de Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul, da Interativa FM 104,9, também a galera do estado do Maranhão, Penalvas, Edoca, Balsas, o pessoal também de Bacabeira, Coelho Neto, galera da Cidade Livre FM, Passagem Franca, pessoal da Inhumas FM 87,9, Porto Franco também, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Timó, meu amigo Lucas Rebelo e a galera boa da Rádio Tropical Web, alô galera de Goiás, meu amigo Pablo César, participa vez ou outra aqui, né, dos quadros da bodega, lá em Trindade, também o pessoal de Campos Belos, ligados na gente pela RCBAM, Cachoeira Dourada, Teresina de Goiás, galera da Chapada FM 87,9, pessoal também da Rádio Máxima de Goiânia, Cariacica Espírito Santo, galera da Mochuara FM 87,5, alô Marcinho também, galera de Colatina, Ceilândia, Brasília, pessoal também do Ceará, galera de Aurora, da Web Rádio Só Forró, 2WFM, meus amigos, lá de Quixadá, né, Neto Quixadá e essa turma boa também, Moraújo, Ceará, também ali Coreaú, meu amigo Francisco Alves e o pessoal da Teodoro FM, também a galera de Fortaleza da Estilo Rádio Web, Rádio Aracati, TV Aracati também, Bahia, claro, não posso esquecer da galera da Bahia, meu amigo Virgílio Santana e o pessoal da Sucesso FM de Ubatã, também a galera de Campo Formoso da Rádio Cisal, da Nova Onda Web de Salvador, Bahia, meu amigo Valdinei e a turma boa lá também, Santa Maria da Vitória, Pojuca, Macapá no Amapá, Mar Vermelho, Alagoas, Arapiraca, Matriz de Camaragibe, inclusive tem um pedido aqui do Cândido do Brasil, já recebi e vou tocar no próximo bloco, hein? Palmeira dos Índios, Satuba, toda essa turma boa que se liga na gente. Pra não ficar só falando o nome das rádios, você pode mandar seu áudio pra gente, fica mais bonito. Diz de onde você tá falando, por qual rádio você está nos ouvindo, pra ficar bonitinho, bacaninha, beleza? Nosso zap qual é, Mr. Abraham? DDD 89 99992 7022. Exatamente. Agora, nós vamos pro intervalo e na volta eu vou falar de um estudo feito pela Universidade de Harvard, que trouxe a seguinte informação: quais são os empregos que causam mais infelicidade nos trabalhadores? Né? Já dizia seu Madruga, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Nós vamos falar disso já já, tocar mais música também, atender os pedidos do povo aqui na sua Bodega do Maguila, que vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta, sai daí não! A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Mega Shopping, em Horizonte, Ceará. Sua loja de preço único. Qualquer peça, apenas R$20. Siga nosso Instagram, arroba Mega Shopping Horizonte. Venha economizar e se vestir bem no Mega Shopping 20. Variedades em moda feminina, masculina, infantil, juvenil, slim e plus size. Moda evangélica, católica, moda praia, moda íntima, calçados e sandálias, bolsas, acessórios, eletrônicos, utilidades, maquiagem, perfumaria, brinquedos importados e nacionais, cama, mesa e banho e muito mais. Qualidade e durabilidade de shopping com preço de fábrica. Avenida Presidente Castelo Branco, 4568, Centro de Horizonte, Ceará, ao lado da Farmácia do Trabalhador. A imobiliária Valéria Imóveis está com excelentes casas prontas para morar, com grandes promoções. Casas no centro da cidade e em vários bairros de nossa cidade. Você que é autônomo ou trabalha de carteira assinada, aproveite a grande oportunidade de realizar o seu sonho de sair do aluguel com a Valéria Imóveis. Compra e venda de imóveis sem burocracia e enrolação é com a gente. Corretores com experiência no mercado e taxas justas que vão fazer você sorrir demais. Entre em contato com a nossa equipe para ter a melhor solução para o seu problema. Maiores informações, ligue 85 99150 7575. 85 99150 7575. Realize seu sonho da casa nova com Valéria Imóveis, a melhor em Horizonte. Conhece o Rapidinho Mob? Não! Rapidinho Mob aplicativo está em Horizonte para levar e trazer você com segurança e comodidade. Contamos com motos e carros. Baixe nosso aplicativo no Play Store ou iOS. Rapidinho Mob, segurança, rapidez e o menor preço da região. Esta é a 104,9 FM. Todos os dias, a toda hora. Toda hora. Ao seu lado. Testada. Aprovada. 13:48. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Marina. Muito bem, de volta aqui com a minha, com a sua, com a nossa Bodega do Maguila para mais de 90 rádios em todo o Brasil. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, a galera de Cabo Verde também ligados na gente pela Rádio Atlântico. E antes de eu ir pro intervalo, eu prometi que eu ia falar, né, dessa história aí, dessa pesquisa feita aí pela Universidade de Harvard. Olha que chique, né? Os caras são bandos, assim... Eu chamaria eles de um bando de desocupados se não tivesse efeito prático as pesquisas deles. Mas de fato tem, a gente tem que valorizar. Isso sim é ciência de verdade, não esses achismos aí que a gente vê pessoal falando. Mas enfim, nos tempos de hoje, né, quem tem emprego tem tudo, né? Mas nem todo mundo consegue ter a sorte de trabalhar com aquilo que gosta. Mas tem gente que trabalha às vezes no que gosta, mas com o tempo vai perdendo gosto em trabalhar. Um estudo da Universidade Americana de Harvard fez o seguinte levantamento. Eles analisaram por 85 anos. Vocês não ouviram errado. Eles passaram 85 anos com o mesmo projeto de entrevistar várias pessoas, cerca de 700 pessoas. A cada 2 anos era feita uma entrevista perguntando: ah, o que você mais gosta do seu trabalho? O que você menos gosta do seu trabalho? Você fica feliz? Fica triste ao trabalhar? Né? E por 85 anos eles foram levantando esses dados, até que os resultados saíram. E no fim dessa pesquisa, chegou-se à seguinte conclusão: que quem trabalha sozinho, com pouca interação entre colegas de trabalho, chefes, enfim, ou clientes, e não tem um horário fixo de trabalho, acaba sendo mais infeliz. E aí eles levantaram 7 categorias que sofrem mais, digamos assim, né? Os trabalhadores sofrem mais. Por exemplo, entregadores. O entregador de fato sofre, né? Porque às vezes ele carrega um hambúrguer, carrega uma pizza, a pizza cheira tão bom, bate aquela fome, mas você não pode comer, né? Eu não daria certo, não duraria um dia como entregador. Também motoristas de caminhões, longas distâncias, né? Infelizmente é uma rotina bem solitária, né? Não é que nem a carga pesada que a gente via na TV. Guardas de segurança, vigias, porteiros. Eu tinha um amigo que trabalhou de porteiro por um tempo, né, Grande Jackson, que ele passou, se não me engano, 2 anos trabalhando de porteiro, perdeu muitas noites de sono e ainda perdeu o cabelo. Pois é, negócio triste. Também a galera que trabalha em home office, trabalho remoto, né, diz que é mais infeliz. Eu não sei se procede, a pesquisa aí que tá dizendo. Também quem trabalha com atendimento ao cliente, telemarketing é o cão, meu amigo. Você receber xingo de cliente. Já teve uma vez que eu aqui no Ao Vivo recebi até uma ligação de telemarketing, eu botei aqui no ar pra esculhambar mesmo, mas o pessoal gasta gogó, infelizmente às vezes não consegue fechar a meta, mas enfim, né? Quem manda ligar em horário indevido? E fechando, a última categoria que dizem que é a mais infeliz de trabalhadores é o pessoal que trabalha no comércio varejista. Pois é, porque lidar com pessoas é a coisa mais difícil, né? E aí você chega todo animado para trabalhar e tudo, aí já vem um cliente enfesado, né? Uma pessoa de cara mal encarada, aí vai toda a alegria, todo o alto astral por água abaixo, né? É realmente complicado, mas não é porque, ah, todo mundo que trabalha nessas categorias aí é triste. Não, é um estudo general, o pessoal generaliza, mas eu acho que não é por aí, né? Tem outras profissões muito mais ingratas, muito mais tristes até, né? Eu poderia citar algumas aqui, mas eu acho que tomaria muito tempo. né? Vamos fazer melhor? Vamos de música então, para adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada? Nosso amigo Cândido Brasil, lá da Rádio Camaragibe FM 87,9, de matriz de Camaragibe em Alagoas, pediu e vai ouvir Fernando Mendes. Minha velha, ele oferece para todas as mamães do Brasil, né? Tá chegando ao dia dos pais também, não é? Tem pai que é mãe, tem mãe que é pai, então tá tudo beleza. Para fechar a sequência, eu trago Vanderlei Cardoso, Que Bobo Que Eu Sou. Não eu, o nome da música. Então é com essas duas que a gente abre mais uma sequência aqui na Sua Bodega do Maguila, direto da Vitrolinha. Daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca, hein? Eu olho os seus cabelos tingidos, são marcas dos anos que você viveu. E vejo o seu olhar embaçado, tão triste e cansado, como se falasse o que já sofreu. Sozinha, numa cadeira da sala, já quase sem fala, ninguém vem viver. Chorando, silenciosa, insegura, com tanta amargura, a saudade dos filhos vem me corroer. Toda a sua experiência vive adormecida, ninguém quer lhe ouvir. A todo instante o passado na velha cadeira vem me perseguir. Vejo em você uma santa, parece criança falando sozinha. São desabafos que voam e se perdem ao vento igual andorinha. Seus braços já ninaram tanta gente e agora só sentem o tremor da idade. Minha velha, os filhos que lhe esqueceram nunca padeceram e nunca sentiram a dor da saudade. Eu tenho doces lembranças de quando você embalou minha rede surrada. Velhinha, hoje esperando o seu dia, bem que merecia o carinho de quem lhe deixou desprezada. Sei que você sempre sonha abrir suas portas pros filhos entrarem, como se fosse um rebanho, fazendo seus sonhos se realizarem. Vejo em você uma santa, parece criança falando sozinha. São desabafos que voam e se perdem ao vento igual andorinha. Vejo em você uma santa, parece criança falando sozinha. São desabafos que voam e se perdem ao vento. Agora, na Bodega do Maguila, mais uma música fedendo a mofo. Uma vez eu vou partir chorando, só porque você não me quis. Mas quem sabe com o seu desprezo deixarei. Thank you. você ouviu Vanderlei Cardoso, Que Bobo Que Eu Sou, antes eu abri com Fernando Mendes, Minha Velha, pedido do Cândido Brasil, lá de Matriz de Camaragibe, em Alagoas. Pois é, meus amigos, não temos tempo pra mais nada, que porcaria, mas eu quero avisar um negócio pra vocês. Atenção, atenção, estão abertas as inscrições do Quem Quer Ser o Endividado 2023, hein? Pra você que quer participar do jogo de perguntas que premia a burrice, quer aparecer em rede nacional aqui na Bodega do Maguila, testar seus conhecimentos, passar vergonha, lá na bio do nosso Instagram, arroba Bodega do Maguila, você vai encontrar o link, né, pra se inscrever, né, é de graça. Aí se você quiser testar seus conhecimentos, aparecer aqui, né, é uma maravilha. Lembrando que o quadro começa em setembro, né, com a participação dos ouvintes, e eu quero você aqui comigo no estúdio Jurandir Mituso, no Quem Quer Ser um Endividado, tá bom? Ou então, se você preferir, pode acessar bodegadomaguila.com.br/endividado e aí você já se inscreve por lá também, beleza? Nossas redes sociais, Instagram, Ian José Silva Locutor, o Instagram do programa, mais uma vez, Bodega do Maguila, arroba Bodega do Maguila, e tem também o site do nosso programa, bodegadomaguila.com.br. Pra encerrar, vou trazer a Dilson Ramos, fim de festa. É, a festa que vai chegando, mas não se esqueça, hein? Semana que vem nós estamos aqui de novo, neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, se Deus quiser e o dono desta rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Onde está você? Tirar você do pensamento. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, ah. Saio por aí pra lhe procurar, e pelos bailes da vida eu já não te vejo. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Eu sei que você deve estar pensando agora, seu celular vibrando assim a essa hora. Na sua tela tá escrito ex, não atender. Se eu tô bebendo agora, eu tô. Se eu tô te esquecendo, eu tô. E foram tantas recaídas, idas e vindas. Atende aí a minha despedida. Alô, meu último amor. Só tô ligando pra dizer que acabou. Eu misturei bebida e sentimento.